Localizador para 3865. Torre 1895. 1895, 3865, obrigado, até daqui a pouco. Motor 7386 para 2 milhas de Ilha Terra. 7386, gente, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste a altimetro 1093. 1093, aguardo 3866. Autorizado posto pistola 0, vento 270 graus 039. Autorizado posto pistola 0, 3862, não escuta? Afirmo. 1172, autorizado ingressar na Juliette, até o portão 08. Juliette para 08, 1172. Salvador, bom dia, gol no 1973, está pronto no ponto de terra. Ponto de terra, quatro segundos. Gol no 1973, ali mantém captura no zero. Tá 3896, solo 30, libera direito. Táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Nível de decolagem da 1-0, 1901, stand number 11, ready to push back on stop. Channel 1911, approve the pushback and startup, Comrade for taxi. Call you back, ready to taxi Argentina, 1901. Radar para 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, voo 1173. Proa 190 por 10 milhas para evitar uma formação. Fecha a ponta livre de desvios. Valeu, 73. Argentina 1911, ready to taxi. Argentina 1911, approve a taxi to holding point runway 10 via Apron, taxi Inza. Report on holding point ready, QNH 1013. Runway 10 via Apron, India, and We call you back Holly Point Runway 10 Argentina 19011. Fernando por hoje lento, eu vou 1173. Três. Na Freud Motiva, aprovou 1173. 1173, chame Recife, 1251, na alterna 128, decimal 35, coordenem diretamente com o mesmo. Recife, 1-2835, obrigado, boa. Now 19011 reaching Holly Point runway 10. Argentina 1911, clear the line up and take off runway 10, wind 3 degrees 0 knots. Line up and take off runway 10 Argentina 19011. Argentina 1911, airborne at 42, contact Salvador Departure Control 120.8. 120.8, boa noite. Argentina 1911, boa noite, crossing 2000 feet. Argentina 1911, radio contact departure, climb at level 400, Sango 1 on departure. Access line level 400, Sango 1 departure. Is available 380 on road? Via Upa Zulu 44, Serra Golfo Romeu, Upa November 857, Moço, nível autorizado 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda Doclo. Aciona no transponder 5055, controle Salvador, Operem 120, décima 8. Autorizado nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, Galeão. Decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil da Sanvo 1, Leda Doclo. Aerovia Zulu 44, seguro, Upper November 857, Moussu, transponder 5055, controle 1208, gol 1561. Gol 1561, correto, chama para o posicionamento. Está lá posicionamento, 561. Level 380, final. Up to fly level 380, Argentina 1911, Brigado. Argentina 1901, consegue se redirecionar à frequência 125.1. Pacific Center 125.1, Argentina 1901, buenas noches. Boa noite. 1561 no 9 para pushback e acionamento. 1561, autorizado, pushback e acionamento, chama o próximo táxi. E o acionamento chama o táxi, 561. Salvador para o táxi, voo no 561, PLB 119, autonomia de 4 horas, alternando Campinas. Voo 1561, autorizado o táxi, Apache 1 no Índia, chama no ponto de espera pronto, ajuste altímetro no 013. Teve táxi Apache 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, no 013, voo no 561. Torre Salvador, bom dia, Gol 181, informação Eco, autorização Porto Alegre. Gol 181, aguarde cópia, prepare Arbor 1 no Elefa. Guarda Arbor 1 no Elefa, Gol 189. Só ponte para 1-0, Gol 1561. Gol 1561, autorizado em linha de colapso 1-0, vento 320 graus 01 nós. Tive a linha de colapso 1-0, Gol 1561. Controle, bom dia, é o Xené, Oscar 90 do Mundo. Prossiga. Oscar 90 do Mundo para reboque da ponte meia dúzia para a ponte 9 do Pátio 1. Meia dúzia para 09, autorizado. No 561, no decolar 04, chama o controle de Salvador no 20 decimal 8. 20 8, bom dia, Sam. Gol no 811, copia? 811, pronto para cópia. Gol no 811, autorizado Porto Alegre, via Amplasulo 21, após conforme a rota do plano, o nível autorizado 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Na saída, Árvore 1, Elefa, após Elefa, voa Nítigo, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Aciona no transponder, 5060, controle de Salvador, opera em 1-20-8. Gol no 81, autorizado Porto Alegre, nível 340, via Upper Zulu 21, é trocado e após comprar um plano. Decola da 10, com curva direita, na Arbor 1, transição elétrica. Após elefa Nítigo, transponder 5060, controle 1208. Gol no 81, correto, chama pronto para o feedback sanamento. O 181 já está pronto para pushback e funcionamento. O 181, autorizado pushback e funcionamento, chama pronto o táxi. Autorizado pushback e funcionamento, agora o 181. 91 para o táxi. POB 055, autonomia 6 horas, alterna Campinas. Gol 1811, autorizado o táxi via Índia. Chama no ponto de espera pronto, o ajuste de altímetro 10 na 3. O gol 1811, autorizado o táxi via Índia, chama pronto no ponto de espera 10 na 3. 340, restrito, gol 1561. Lula Decolada, linha decolada, pistão no zero, vento calmo. Boa noite, no 1, apesar da linha decolada, pistão no zero. Gol 1811, decolou 1-4, chama o controle de Salvador, 208, 18-11. Controle de Salvador, bom dia, gol 1811. 1291, bom dia, contato radar, compara o nível de voo 340, via saída Arbona. Confirme pro gol 1291, por favor. Em contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída Arbona. 340, CR2 na Arbor 1189. Salvador, bom dia, TAM 3601, sente a autorização, São Paulo. TAM 3601, aguarde cópia. Tem a saída prevista? Afirmo, São Runa, Leda Motiva. Obrigado. 26.0. Chama 136.26.0 no 89.